Se manter a posição, só comprar para ficar aqui na retaguarda, o 579, se tiver uma janela já autoriza, ok? O 297, estou informando, tem uma TR da TIP que vai ingressar ali no pátio 3, fica atento. Tá, 3217, tá atento. O Fox da Eco, não reboca, confirme, tá no portão 7 e quer rebocar a aeronave até o pátio 3. Confirmo sim, posição 7. Ok, eu tô com o Airbus cruzando agora a retaguarda, após o tráfego, tá livre de iniciar o reboque na minha escuta permanente. Isso, pátio 3, o TRI, pátio 3, observando o pátio 3, sinalizador. Controle 161 Delta Tango, afastado 6 milhas, 3 minutos. Confirme? Afastado agora 6 milhas, 3 minutos da, do aeródromo. Chame a torre, 1862. 1862, 661 Delta Tango, muito obrigado. É, vou alçar eco e reporto quando iniciar o push. Já o ataque no push. Vento no 40 Bros com 08 nós. Positivo. Siga novembro 661 Delta Tango. Afastado a noroeste 5.2 milhas, 3 minutos estimado para o aeródromo. Firme pista aqui, pretende pousar 17 ou no 0? Desculpa, senhor. Confirme pista para pouso. É... na 17, é isso? Ou na 20? 17 ou pista 10 que o senhor pretende pousar? Eu não conheço a região, desculpa, senhora, estou vindo dos Estados Unidos. É... a que vocês acharem mais viável, eu gostaria de fazer uma pernoite aí hoje. Novembro 661 no Delta, Delta Tango, reporte 3 milhas da final da 17. 3 milhas da 17 para o 661 no Delta Tango. Já estou com o aeroporto é, na visão. É. Afirmativo. Uma reporte para o táxi, como é que é com o Delta? Milha aí do da 17 para o 661 no Delta Tango. Novembro 661 no Delta Tango. Reporte na final. Na final da 17 para o 661 no Delta Tango. Controle Salvador, boa tarde. Está 3297 decolou na Dael Vedam. 3297 contratada, alça 2360 na saída da Dael. 360 na saída da EL 3297, está visual, pode voar direto, Leda? Autorizado Leda, dando 3297. Toque no solo para o 661 no Delta Tango, na 17. Por favor, confirme qual a máxima indicada com a sua entrega de turma. Confirme a velocidade máxima com a sua entrega de turma. 5-2-9, prepare a boca. Escuta. Boa 3-9-5, a chave de identificação chega demais, deve estar no nível de voo 060. E 5-9-4, prossiga. Tão 3-5-9-4, prossiga. O T3594 está autorizado direto do 1 descendo para 2000, ajuste na 092. telefone para posicionar. Salvador, já tinha 729, está pronto para o ataque. 094 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, Altena Guarulhos. Aprovado, índice alfa até o ponto de espera no zero, no ponto de espera torre 1 no 8 decimal meio, ajuste no zero, no 2, no voo. Índice alfa, 18 meio, vamos pronto, o ADS 572, nós. 5219, copia. Copia. Conquista 200, retorno no zero, curva à direita, destino de arbor, após arbor direto conquista. 5467, transponder, controle pé de 199, decimal 35. Podia sair e pedir a saída, por favor? Arbor, com curva à direita, agora Confere. Chame na posição remota do participal quando o plantar o puxa para lá. Controlada. Já prossegui até o parte 3. Seu visual, reporte e finalizando o rebote. Pronto, pode esperar da onda já. 67-5729, autorizado decolagem em pista 1-0, vento no 4-0 grau, já numa faixa. Autorizado decolagem 1-0, é 7-5-7-9. 5-1-2-6-5. Precisando decolada presente, Mike Eco Delta, reporte para o solo controlado. Atente para um Robson 44 que está ingressando na, no pátio. Revisão, curso localizador, direito, certo, uma reportagem estabilizada. No solo 36, ao estacionário de frequência. Vai precisar de ajuda de viatura, alguma coisa? Ciente, mantém a frequência. Já informo o senhor. Bora do solo, Eco Delta. Eco Delta, decolado 36, chame controle de frequência 1935. 1935, Eco Delta. Muito boa tarde, mais Eco Delta. Eco Delta, no meu pai, condições visuais, está direto para aqui. Foi direto para aqui, respeito visual, já Eco Delta. Papa Bolsa, matei 3.000, seguindo para mim. Entrando em contato aqui, já comunico ao senhor. Controle, Web. Web 5629, decolado aos 36, chame o controle de frequência 19.35. 935-79, mais. Olho boa, 329, passa 2600. Vai, 35729, contato radar, sobre 360, na saída da EL. Confirmado direto da EL, 5729. Autorizado, direto da EL, vai, 35729. Direto da EL, obrigado, 29. Papa Pavoto. Subi agora à direita, na proa 175, aguardando para o último vetor. Aí, próxima. Utilizado, número de voo 120, reporta para lançamento em Lima Quilo 6. 5-4, autorizado, reporta estabilizado para 3-5-4. No 395, descida para 4000, ajuste na 012, 2009. É o número 3, vai seguir para o Charlie 402. Cuidado que vem em redução. Agora, vai para a Golf, esquerda 060, reporte estabilizado. 3297, Recife 1251, alterna 133 do final 25. 251, boa tarde, bom trabalho. Uma Golf, 2000 pés, ajuste na grana 2. Salvador, Gol. Golfe, Oscar Eco, finalizando o reboque no Pátio 6, posição 4. Boa tarde para todos. Boa tarde, Golfe 7. No 3594, completa a aproximação, chama a torre 118 desse momento. 36, boa tarde. Bora, Taxi 3529, 350, Borra 340, Alterna, São Salvador. 5529, confirmando, 5-0, 2-50, Salvador. Confirmo. 3:40. Aprovado, táxi, via Índia, Porta Principal, Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1, no 8, 2-6, ajuste no 0, no 2, bom voo. November 661 no Delta Tango. Apenas fale com o pessoal que chegou aí da Infraero que eles vão indicar o senhor onde fazer esse reabastecimento. alta frequência livre. Tenho 360, só um minutinho, prepare a Delta. Bora 33, obrigado, boa tarde. Patango, Oscar Papagô, se completa a aproximação, chama a torre 118 desse momento. Na 395, tá livre LS, aposta estabilizado. Bacanais está habilitado, bom no 395. Siga, por favor. Acho que é Papa Golf, continue essa aproximação. Agora a gente está livre. Só pode passar uma rádio de tempo. Tive 219, ciente, mantenha a posição. Uma. Já não, 3, cópia. Com fogões autorizado, 360, falta pisou 1-0, decola 1-0, curva à direita, descida da El Leida, após direita voa Bridge. 5070, constam 5470, transponder, conta da PR 199, decimal 35. Para CL, chame enquanto planta para o bicho na 9. Tomador, bom, 755 agora com o número 2 para autorização. Confis 360 já aprovado, prepare a da El. Da El, prepare a da El. Salvador, 3514, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte nível de LED. Alfa, 27, vamos reportar, 4 Azul 4144, está com a cópia? Okay. 380, provado, falta via Pesolo 16, decola 10 com a direita, subida da El Leida após Leida Bridge. 5415 transponder, controle da PL 199, decimal 35. Confirmando transponder, 5415. Júlio, portão 11. 11, certo. O azul, tem contingimento correto, chama o contorno para o final do 03. Sim. Confins 360, rota outra de Luna 6, decola no 0, curva à direita. Subida da El Leda, bridge. 5460, transponder, controle da PR 199, decimal 35. 5, grato, até mais tarde. Após Leda, o fixo é Brive, Bravo Romeu Índia Delta Eco. E lá intercepta a aerovia. Ah, Félix 08 Portão, chama enquanto ponto para o posicionar. Só confirmando que responde o 5460. Controle Salvador. Boa tarde, Tripe 5219. Tripe 5219, contato radar, sobe o nível de voo 200, sai da árvore. 200 na Arbor, 1299. Bola 395, chama a torre 1 ao 9, pessoal, meia. De nossa aproximação, checagem de pouso, reporte marcado 2K. De pouso, baixar travado, reportará no marcador externo, bom no treino. Bússola, solo aos 4-9, confirme, Fátima. Vídeos pela direita, a estação na linha de frequência. Meta 22, essa identificação chegada a bordo, desce para 4000, as vezes na 092. Externo, gol no treino. 395, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus com 08 nós, que legal no 0 no 2. Ele pouso, pista no 0, bom no O que chamou para o push? 755, portão 8. Autorizado no 800, tá? 755. Autorizado pelo táxi, 755. que chamou? 2395, chama só a outra pressão, 219. 219, agora 319. Boa, 395, boa tarde, bem-vindo, táxi lento, Apollo 502 Juliette. Apollo Papá, alto que animais, essa identificação na torre de amostra quando você chega da mão, deixando para o nível de voo 060. Tem o horário do plano, 345? 2015. Quem tosse o nome no sistema, assim que apareceu, retorna o botão. Tecnicamente via participal, Índia e Alfa, vai seguir o tráfego da companhia. O ponto de espera 2286, o ajuste 1092. Sente manter a posição aguardando para ingresso para participar, são por dois tracks de companhia que eu estou taxiando. Quatro, quatro e cinco, Galeão, alterno. Provado ideal, faz oito menos ponto de espera com a torre. O ajuste no zero, no dois, bom voo. Ponto de espera com a torre, vai prosseguir Juliette, sessão dois.